Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde já. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7. A edição de hoje vai ser dedicada à música clássica, começando já com um tema bonito, um tema que ficou muito conhecido no século XIX, de Albidoni, chama-se Adagio. Esta música, que teve um sucesso e uma repercussão enorme, chegou até ao século XX. A cantora belga Lara Fabian aproveitou-a para cantar o seu tema com o mesmo nome, Adagio. Mas não é Lara Fabian que vamos ouvir, até porque aqui só passa em músicas instrumentais. É mesmo Albidoni que nós vamos conferir nesta edição do nosso programa. Na edição de hoje do nosso Nota 7, segunda-feira, dia 10 de março de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte, vamos ouvir essa música. É com muito gosto que estou consigo e ainda volto daqui a pouco para mais um tema. Fique bem ouvinte, não sai do seu lugar, desfruta de Adagio, tema de Albidoni. Estamos de volta, ouvintes, depois de Albidoni com Adagio. A edição de hoje do nosso programa vai estender-se um pouco mais, porque realmente temos essa oportunidade, e por isso mesmo vou aproveitar a margem para vos trazer o primeiro movimento da Sinfonia número 40 de Mozart. É um tema bem conhecido também, todos nós. Esta obra maior, a Sinfonia número 40, é maior do que aquilo que nós estamos aqui a ouvir, por isso é que se chama Primeiro Movimento e é o mais conhecido também. É desta forma que se fecham as portas para mais uma Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, regresso, já sabem, regresso amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fiquem bem, ouvintes, tenham todos uma boa noite, porque sim, em algumas partes já é noite, né? É praticamente noite aqui em Portugal, portanto boa noite a todos e até à próxima terça-feira, ou seja, até amanhã.